Projeto X Podcast. Transporte Metabee! Distribuição. Aê! Chame os amigos. Vai começar a cyberluta até cair. Vamos, Metabee! Não perca o controle. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje o tema é maneiro, cabe no bolso ou não. E eu tô aqui com a galera, uma meta galera aqui, né? Isso é. Metabots, né, pessoal? É um anime que marcou aqui a infância de todo mundo. Ufa. Muito, muito. Tá muito perto aí de daqueles casts de nostalgia, né? Então hoje a ideia mesmo é ter um revival, lembrar um pouco do que foi a série pra gente, né? Pro o que rolou aqui de bom. E é isso aí, né? Vamos aos Meda Lutadores. Aqui é o Meda Rods e o Sumilidon chuta bundas. Sumilidon. Sumilidon muito bom, velho. Aqui é o Mano FC e o Metabee Tsundere. Tá bom então. Você diz? Se tem amor, não tem problema. Aqui é o Meda Mug e robô de borracha é o que é, Gomu Gomu no robô de borracha. Que merda! Que droga, hein? Gomu Gomu robô de borracha. Não, tinha que colocar alguma coisa de onde. Essas piadas de latex aí. Vamos lá. Latex e chupetinha, né, velho? Aqui é o Meda Panda e eu já vi um Merda Bot no evento. Oh, Merda Bot é embaixado. Então tá bom, né? E hoje, mais maneiro ainda, a gente tem um convidado aqui, hein? Quem que tá aqui hoje? Opa, eu sou o Meda Dylion e eu não sou o juiz, mas já participei de todos os casts sem vocês perceberem. Ah, pior que é. E na verdade não precisa nem ser Meda Dylion, porque já é um robô. É. Só que agora tem uma medalha. É um robô. Só que ela só não é gigante, não, o Dairo é gigante. É, então, é, deve ser a miniatura dele mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Aqui a nossa equipe de Meda Lutadores está reunida. Hoje o tema é Meda Bots. E por incrível que pareça, tudo em Meda Bots começa com Meda. Parece pouco alguma coisa com isso aí. O tema é ligado muito à nostalgia, muita coisa aconteceu, né? Eu mesmo aproveitei muito da minha pré-adolescência com Metabots e meus amigos, nossa. E hoje a proposta é essa, a gente quer bater um papo aí do que foi Metabots pra gente, do que foi legal naquela época, o que faltava naquela época, o que fez bem, o que fez mal. A gente talvez vai focar um pouquinho em história, mas esse não é essencial, né? O negócio é ter o sentimento aí, né? O Meda sentimento. O negócio é... Meda. O Meda negócio. Meio Batman, né? Meda negócio, Meda sentimento, Meda carro. Meda carro. Bem, então, o que que é o... São os Metabots, né? Pra começo de conversa, é um anime, né? Que foi passado já em TV aberta, tempos atrás, né? E no Japão ele também ficou conhecido como Metarot, né? É, na verdade, pra gente é Metabots e pra eu Metarot, é Metarot, né? Exatamente. É, e ele conta as aventuras de Kitenryu, né? E o seu Metabot, Metabee. O desenho, o anime, né, foi originalmente um jogo para videogame para Game Boy, que saiu em 1997, e só depois ele foi adaptado para anime e exibido na TV, né, foi exibido, acho que em meados de 1999, né. Sim, na TV aberta? Ou... Não. Na TV japonesa. TV na Tóquio. Isso, TV foi, Tóquio. Foi, em 1990. Aí depois disso também teve vários jogos da franquia a serem lançados, né, pra N plataformas, Game Boy, Game Boy Advance, GameCube, DS, tudo da Nintendo, né. É, isso aí. Falando de Metabots aqui, uma coisa importante também é que aqui pra gente passou na finada Fox Kids, na depois a sucessora é a Jetix, e depois passou na TV Globinho. Na TV Globinho, né. Isso. Foi. Se eu não me engano. Que foi aqui, óbvio, nessa parte que a gente vai se concentrar, né? No que a gente viveu aqui, né? Oh, yeah. Eu tenho um adendo a fazer sobre os jogos de de videogame, Game Boy, GameCube, Nintendo DS, que assim, muitos pockets anime, eu considero o Medabot também um pocket anime. Muito dos pocket anime, você pega um... Você assiste 5 minutos e perde a graça. Não. Vieram, não, muitos é assim... pockets anime vieram de jogos, e ainda mais, melhor dizendo, de portáteis. Exato. E o Medabots é assim, diferente do que saiu na época também, que é o Beyblade, ou hoje o Bakugan, ele não tinha como você lançar brinquedo sobre ele. Imagina, um robô. Como é que você vai comprar uma porra dessa, velho? Entendeu? Então, a forma de ganhar dinheiro que eles acharam mesmo, a única forma de dinheiro que eles acharam foi essa mesmo, de em cima da franquia, depois de criarem um anime e espalhar, né? Isso. É, tudo. A maioria das coisas, assim, desses animes, assim, a maioria dos desenhos, né, que passam, tem esse intuito, né, de vender. Exato. Ninguém faz desenho ou anime pela felicidade, uhum, de trazer alegria. Mas geralmente os pocket... Isso aí, né, Dália? Então, geralmente os pocket, eles se focam nessa parte de jogo e brinquedo, né? Isso. Praticamente, assim, um Cavaleiro do Zodíaco também. Cavaleiro do Zodíaco é pocket anime. Não. tô brincando. Nossa, mas, importante aí que o Medabots, né, ele chegou assim, e por incrível que pareça, ele chegou com essa proposta de ser mais um, né, pocket anime, e alguma coisa ele fez, sei lá, se foi um pacto com um Medacapiroto, se foi alguma coisa assim, não sei, mas ele fez um sucesso, assim, estrondoso aqui pra gente, né, meu, ele se destacou. Agora, o motivo, o que vocês acham que Medabots se destacou? Porque assim? O Metabee tinha a voz do Goku. Correção. Você me chamou de Ferro Velho. Quem é Ferro Velho agora, mocinho? Mas eu sou o seu meta lutador. Não aceito ordens de você. Ei, volte aqui, eu vou te mostrar uma coisa. O nome é Metabee, cara. Metabee! Ah, eu acho dois motivos. Um é esse... O Metabee era literalmente um Goku robótico. O Wendell Bezerra dublava o Metabee. E acho que também pela questão da temática de robô, né, velho? Tipo, tava todo mundo acostumado com o Digimon, que é monstrinho, Pokémon, que é monstrinho. E querendo ou não, a temática robô é algo que, vamos dizer assim, mais plausível pra que possa tornar realidade. E foge um pouco do que já estávamos acostumados, né? Acostumado e saturado, podemos considerar, né? Até, porque já vinha já uma série de... a Pokémon já tava uma série enorme, Digimon já tava no, na época que saiu o Medabots aqui, já nem sei qual fase. Acho que tava no Tamers, tava no Tamers. Então já vinha, então, já tava no Tamers. Foi a união de tudo, né, que resultou num anime mega, mega maneiro. Então, nostalgia aí falada, né? Uma coisa que tem que ficar clara, assim, é um anime antigo. É a proposta de um pocket anime é atrair um público infantil. Então, a gente não pode analisar o Medabots com os critérios que a gente tem hoje. Exato. Isso, sim. Tudo que a gente vai falar aqui é baseado no que a gente... Não tem como. Não tem como a gente pegar, por exemplo, uma coisa que a gente falou muito em casts passados, como animação. Não tem como a gente pegar e debater a animação de Medabots, não, né? Não mesmo. É um anime que já passou, já tá datado a parte de animação. Então não tem como a gente fazer uma análise. Até porque eu dei uma reassistida nele esses dias e, tipo, a animação é meio tosca, assim, velho. É uma animação muito fraca. Mas, assim, você também não pode analisar com os recursos que tem hoje, né? Você tem que analisar com os recursos que tinha na época. Sim. E o maneiro desse cast é que, assim, a gente tá falando de nostalgia um pouco, mas, tipo, a gente tem quase que três gerações aqui. O Darlion é o mais velho aqui. Né, com 25 anos, né, Dalio? É, 25. Você assistiu Medabots, você tava com quantos anos, mais ou menos? Nossa, Medabots, eu devia... Foi o quê? Mais de 10 anos atrás, eu tava no colégio. Era. E tipo, eu na época já tinha 12 anos, vai. Eu por aí também. Não, eu falo, eu tinha 15 anos, mas pra mim era muito divertido assistir Medabots. Eu curtia. Não, sim. Era o meu horário de almoço, era assistir Medabots. Ele faz mais sentido ainda que eu chutaria o próprio Pokémon aí, que foi o maior. Sim, sim. Ano retrasado, mas isso não importa. O Feto tem 14 anos. É, ele praticamente, se fosse 2 anos atrás, ele tinha realmente visto na infância. Foi quase. É, a própria história, assim, do Medabots é mais fechada mesmo, nessa parte de conquistar uma linha aí legal, né? O mundo faz mais sentido também, né? Não é que nem um desenho lá que você tem que pegar um bichinho, você tem que tratar ele com amor e carinho, mas depois você tem que botar ele pra lutar até a morte. Ah, mas peraí. Aí tem, beleza, até concordo que faz mais sentido... Não, eu até concordo que faz mais sentido, tá, existir robôs do que criaturas, mas uma alma dentro de uma medalha ainda pra mim... Não, o lado fantasioso tem que ter, fantasioso tem que ter, mas se você observar um grande sucesso do cinema de tempos atrás, você pode considerar que é quase uma versão cinematográfica de Medabots, que foi o Gigante de Aço. Tudo bem que não é inspirado em Medabots, mas você pode ver que a temática é a mesma, e o filme é muito bom. E você sente que o robô de lá também tem uma certa alma, digamos assim. É essa linha aí, né, que tem que trazer, né? Ele tem que passar... O próprio carisma, Transformers, assim, né, velho, se tu for ver. Isso. Sim, também. Isso. Aquele negócio, é a inteligência artificial evoluindo a um grau muito grande, que é até o... Essa premissa vem desde Exterminador do Futuro, Skynet. Exato. É muito robô, assim. eu vou pular aqui, então, pra história aqui de Medabots, né? Ele foi adaptado, né, a partir do videogame que a gente falou, original de 1997, né? E ele tem vários elementos, assim, que ele pegou emprestado. Caralho, mais velho do que um participante daqui. Mais velho do que um participante daqui. Sim. Não, sem bullying com o Feto, vai. É, vamos lá. O anime, ele possui mais, hein? Ele possui um pouquinho mais de 50 episódios. Se não me engano, é 52, 53 ou 56, eu não lembro. Eu sei que acaba num bebê gigante. Né? Sim, exatamente. Isso. E depois ele tem uma segunda temporada que só vai ser mencionada agora, porque ela não existe. Não existe. E o que acontece aqui? Isso, pra gente... Continuações de Medabots iam ser fodas, velho. Aqui no Brasil, ela foi licenciada pela Nelvana, né? E saiu no ar pela primeira vez na Fox Kids, né? Que a gente já comentou antes. É, o que eu posso levantar aqui de Medabots, né? Tudo se passa em 2122, por isso que robôs que soltam 1.600 são tão baratos, a ponto de você deixar com criança. Vamos lá, o que é um Medabot? Basicamente, ele é um robô com inteligência artificial, né? Que tem como finalidade servir os humanos. Por quê? Porque a inteligência artificial do Medabot, ela é concentrada numa moeda. Eles chamam de Medamoeda, Medalha, é isso. Medalha. Eu tenho um nome mesmo. Nossa, o Muttley ia fazer a rapa no mundo de Medabot. Então... Apocalipse no mundo de Medabots, solta o mano. É louco, né? Mas, o que acontecia? Essa medalha era responsável pra trazer a alma e uma espécie de cérebro pro Medabots, porque na verdade, as medalhas do mundo do Medabots são cópias das medalhas originais, que vieram de uma civilização antiga que até então ninguém sabia por quê. Vale aqui só citar pra não aprofundar muito, que eram Medalorians, a civilização antiga. Medalorians. Tipo, falando, já lembrando assim a parte da medalha, a gente não pode esquecer do Medwatch, né, na verdade, que era o relógio. Que tá. Até... Os não, termos. Se não me engano, na tradução ele foi colocado como Medacontrol, né? Medacontrol. Eu lembro que tinha um colega meu que no colégio ele tinha um relógio que era igualzinho o Medacontrol, mano. A gente falava, mano, transporte é o Medacontrol e o relógio dos Power Rangers. Tem todo lugar. Não, até só complementando o lance das medalhas que você falou que era da civilização antiga, também é interessante que elas eram de vários tipos. Tinha medalha macaco, cachorro. Sim. Boa, e esses tipos determinavam a personalidade e o modo de luta do Medabots. E se você colocasse uma medalha de um tipo num switch, né, que teria o corpo de um Medabot de outro tipo, meio que a funcionalidade não ia dar muito certo, que era meio incompatível. Não. É, a medalha ela é responsável por controlar as emoções do Medabot, né? Isso é legal, assim, dá um elementozinho. Isso é bem RPGzinho mesmo, assim, você saber controlar, aproveitar melhor. Assim. Porque não adianta você pegar um que tinha peça de. Que tem facilidade pra tirar, e você dá uma arma de corpo a corpo pra ele. Ele ia ficar perdidão. Falando em elemento de RPG, a medalha ainda tem mais um elemento que ela vai acumulando experiência durante as batalhas e ela pode evoluir. né? Isso, ela muda, assim, do nada. Inclusive, ela muda do nada mesmo. Assim. É, do nada mesmo. Ela vai lá e muda, pronto. É muito legal essa parte, até desse lance de você usar a estratégia, que até tem na série, eu não lembro o nome do episódio, que ele tinha um Medabot que era tipo cachorro e a medalha dele era tipo macaco. Era o Spike. De macaco, era do Spike. Era isso, era do Spike. Mas aproveitando aí, vamos pular então pros termos, pra deixar a galera então consciente. Olha só, o Medabot tem três elementos principais. Primeiro, tem o Timpê, ou o esqueleto. Depois, o corpo, é como se fossem os músculos. E finalmente tem a medalha, que é como se fosse o cérebro do Medabot. Então, basicamente, se você tiver um problema de disciplina com o Medabot, é por causa da medalha. O Medabots tem praticamente um meta dicionário inteiro. Exato. Que a gente precisa passar por cima antes de coisar aqui. É, começando com o meta lutador, que... Meda lutador é quem controlava o Medabot, né? Ele tinha como função, Peraí, né? rapidão. Deixa eu falar. Momento glossário Medabots. Meda glossário. Por que será que eu... Não, por que será que eu me lembrei daquela imagem do... do Bigman de óculos com aquela imagem preto e branco abrindo um livro empoeirado pra explicar pro pessoal. Ah, com certeza. E então, começando aí pelo Meda Lutador aí. Ele é o proprietário do Medabot, né? E tem como função auxiliar o Medabot durante as batalhas, né? Então ele dá os comandos pra ele e tem que fornecer a Meda peça, assim. Tipo... Ele é que nem o treinador Pokémon. Meda treinador Pokémon. Isso. E temos o Meda Control, como eu tinha falado, que na verdade era chamado de Meda Watch na versão original, né? Que é o real... na versão americana. Na versão americana. Isso, quem é no original deve ser original. Pode crer. Medo Watcho. Medo Watcho. Enfim. E é um relógio usado pelo Meda Lutador, né? Pra fazer a comunicação entre ele e o Medabot. Não importa aonde ele esteja. Tá? Inclusive isso, dá pra transportar o Medabot. Inclusive dimensão. É. Ele também traz o Medabot e as peças pra ele. É, e as peças. Exatamente. Exatamente. As peças, lembrando que são chamadas de Medapeças. Bom, cada Medabot também ele tem um nome, que vai pelo modelo dele, que resume a espécie, pois nunca há um único tipo, né? Existem vários tipos de Medabots. Até, isso. E normalmente eles são o nome deles, no caso do corpo, no caso é até um número de série, às vezes. Isso. Uhum. É, tá. Sobre o tipo também, o tipo de Medabot é a classe de seu modelo. Cada Medabot possui um tipo diferente. E existem, assim, vários tipos de Medabot, que quase sempre incluem o nome de animais pelo seu tipo. Que os mais conhecidos são os tipos KBT, que é Kabuto, e os KWG, que é Kuagata. Kuaga, é. Que nem são os principais do videogame, então eles nem destaquem. Como curiosidade aí legal, o KBT, é o do Metabee também, né? Que é de Kabuto. Ele tem algumas evoluções deles, que a gente viu aquele Arquibito. Ele é o modelo mais novo, entre aspas, do Metabee. É, pode crer. Se não me engano, ele era o KBT 004. É uma cópia do Metabee, só que mais arredondada. A versão tunada do Metabee. É, tipo, o Metabee era o Fusquinha e o outro era o New Beat. É, boa. E aí é Beatle, né? Faz totalmente literalmente sentido. Literalmente. Certíssimo. Isso, então, outra coisa importante é a medalha, que a gente já citou. A gente também tem, dentro da medalha, a gente pode citar a Meda Força, né? Ah, sim. Que a Meda Força... É o poder que pode ser emanado de acordo com cada medalha que você possui, né? Mas, normalmente, é só as medalhas raras. Só as medalhas raras. Isso, são as originais. Eles chamam de raras, mas são as originais, assim, no caso. São as medalhas que realmente... Não foram as medalhas do videogame. É, que não foram criadas por humanos. Não. Que não foram feitas por humanos. O primeiro a usar a Meda Força é o Hokusho, né? Lutando contra o Meta. Isso. O Hokusho é literalmente o antagonista bolado. Não, o Hokusho assim, é o mais foda nada, de todos, é tipo o Proto-Man. Proto-Man. É, então. Não, o Proto-Man ainda aparece desde o começo. O Hokusho aparece na metade, velho. Tá todo mundo já vacilado. Ele chega na metade ali e fala, ó, eu cheguei atrasado, mas eu ainda assim sou foda, velho. Ah, o Hokusho é quase o Vegeta, né, mano? Só faltou colocar o mesmo dublador, velho. Aí ia ficar perfeito. Metade Goku, Hokusho e Vegeta. Com o Wendell Bezerra lá, nossa. Qual é que é o nome? Fernando Rolo? Sei lá. Então, assim, só pra fechar, então, o dicionário. O aqui, glossário. Mais importante, o glossário. Meda glossário. Meda glossário. Então, só pra fechar o meda glossário aí, que o Mug nomeou. É, a última coisa importante também são cyberlutas, né? Que é no que roda o universo do Medabots, né? É. Você tem lutas onde você aposta as suas meda peças, né? São as peças do. Isso. De cada Medabot. E é assim que as crianças se divertem nesse mundo. Roubando a peça dos outros. É menos pior que qualquer pocket anime, porque como são robôs, embora eles tenham alma, não dói. Entendeu? Com certeza não dói. Então pode. Eles sempre podem ser consertadas. E qualquer coisa, se o corpo der problema, você coloca a medalha em outro corpo e já era, velho. Eu lembro do Metabee fazendo onomatopeias como ai, ai, ai, ai. Tanto que tem um episódio mega zoado que o Metabee, acho que, sei lá, ele vai pro corpo mega zoado. Agora vai a pergunta. O Mano FC falou aí, ai, ai, ai, ai, ai. Será que o Alpha era um Medabot? Ele tem medalha? Não sei. Não, então não. Não, ele tem uma meda medalha. Tá feliz agora? Meda medalha. Medalha, medalha, medalha. Outre, faz alguma coisa! Assim, Medabot mais ou menos era aquele clima bem escolar, né? Porque sim, ele tava vivendo na escola, tinha uns amigos e os, digamos, rivais de escola dele, onde todos tinham Medabot. E. Menos ele. E era proibido usar Medabots na escola. Exato. O diretor da escola tinha o Medabot. O diretor tinha, mas era proibido. E era aquele lance assim, você via aquele clima, depois quando ele até consegue o Metabee e tudo, o clima das batalhas, que era interessante que elas ocorriam em qualquer local. Lógico, menos na escola, porque era proibido. Entre aspas. E aí, nesses lances, durante a série, você vai vendo vários personagens que se tornam personagens importantíssimos pelo carisma deles, lógico. E até muitos personagens que chegam a criar bordões. Um, que é o principal, que ele aparece praticamente a série toda, que é o Senhor Juiz, né? As aparições dele eram as melhores. Então está combinado! Eu oficialmente declaro esse campeonato uma cyberluta de submissão. Assim, eu, o Senhor Juiz, devo atuar como mediador para que ninguém saia machucado. Os medalutadores estão prontos, Medabots, cyberluta! Nossa, cara, ele é o mais ninja do mundo, velho. Ele é o cara mais ninja do mundo. Eu acho que esses juízes, eles trabalham por região, assim. Tem a galerinha... E esses juízes, entre aspas, é só um. Só um, cara. Ele vive disso. Tanto que ele é o senhor juiz. O senhor juiz. O senhor juiz. Ele era muito idiota, né, velho? Não, e era legal, tipo assim, os caras estavam discutindo, e não sei o que, então vamos ver qual Medabot é melhor. Do nada ele aparecia, tipo, de dentro de uma lata de lixo, está combinado! Medadutadores prontos, Medabot! Do nada, velho! Cyberluta, começa! Exato! Faltava só tocar a musiquinha da banheira do Gugu, né? Mas era isso mesmo, o juiz do Medabots, ele aparecia em tudo e qualquer lugar. Assim. Aí também é outra coisa, às vezes, tipo, não tinha ninguém volta, né, e, tipo, juntava uma galera pra ver. Isso não, é... Porque tem que ter uma torcida, né, velho? Mas será que as batalhas não tem uma crítica implícita? As batalhas não tem uma crítica? Tem. A grande mensagem de Medabots é assim: compre nossos brinquedos. Compre nossos jogos, né? Se você fizesse isso, eu tenho certeza que os criadores iam ficar com aquela cara de dever cumprido. Dê-nos o seu dinheiro e leve nossos produtos. E parece verídico. Não, tipo assim, por mais que, lógico, como qualquer produção ele seja extremamente capitalista, né? Estamos destruindo aqui, né? Mas você via lances muito legais na série. Tipo, você via até, por incrível que pareça, mesmo sendo uma série infantil, você via muito, em vários episódios, várias cenas, literalmente como eu falo assim, conflitos psicológicos do próprio Metabee, do Rokucho, principalmente. Isso, isso era algo Rokucho, que te envolvia, ele, cara. Ele questionava, o Rokucho, ele queria saber o criador dele. Tipo, isso te prendia legal, velho. Uma coisa que era maneira, que assim, a gente não falou muito da história, mas assim, a história começa com o Ikki achando a medalha do Metabee, né, que era uma medalha rara, e ele até questiona, assim, porque geralmente os Medabots, eles são submissos ao Medalutador, eles cumprem ordem, não questionam, reclamam. O Metabee não, era reclamão, não fazia, xingava o Ikki, sabe? Não, sem contar que o Metabee se achava defeito, pra caramba, né, velho, que as primeiras, quando ele tem as primeiras derrotas dele, ele não consegue assimilar bem a derrota. Ele se achava o cara. Ele fica mal pra caramba por ter perdido. Até que ele começa a ver que ele não era tão cara assim. Ele começa a se esforçar de verdade. Ele tem sentimentos, né? Pois então. Outra coisa importante de Medabots também citar é que assim, tem um plot, assim, legalzinho, assim, o Medabots. Assim, legalzinho? Não, bem legal, cara. Legalzinho. Bem legal mesmo. Nossa, tô não querendo te cortar, tá. Rods, é que a gente falou do Metabee sendo remoto, eu lembrei de toda vez que ele ganhava uma luta, ele olhava assim pro nada e falava, eu sou demais. Pode crer. Putz, pior que era isso mesmo, velho. Pra mim ele já é foda. Nossa, porque velho, tem a voz do Goku, então. Ele já foi, já nasceu pra ser foda. Isso era maneiro, sim. Agora eu até esqueci o que ia falar. Tava do plot que tá legal. Você sabe o que você ia falar? Não, assim, sabe o que você ia falar? Eu sou demais. eu sou demais. Não, mas o Medabee, ele tem uma parada que, assim, ele foi entregue pro Ikki lá pelo dono da loja lá, até não lembro agora direito o nome dele, era o... É vendedor, não é? Era o... Henry, foi o Henry, ele pegou o Medabee velho lá, né, ele fala... O Ikki até tirou sarro, falou que era um modelo ultrapassado e tal, mas foi esse modelo do Medabee que antes, né, acho que no campeonato lá mundial, sei lá, aconteceu, que detonou tudo, né, então ele já tem uma história que aconteceu antes da história começar. Isso eu acho maneiro, entendeu? Dá um destaque, assim. O começo de Medabots é bem morninho, assim, né? Ele vai apresentando o personagem, a gente vê a Erika com a Brás, né? A gente vê o Koji com o Sumidon, né? Acho que era Karen com Neutra Nurse. Exato. Se não me falha. Era a Neutra Nurse. Mas o melhor de todos... Inclusive, eles dois estudavam numa escola mega gigante. Não, mas o melhor de todos, na minha opinião... não sei se também eu acho que... Eu gostava muito por causa do jogo do Game Boy Advance, que era uma peça que eu adorava. Era do Paper Cat, cara. Aquela garra elétrica, nossa. Tinha a gangue, era Samantha e a gangue dela, né? Era Samantha, o Spike e o gordinho, que ninguém lembra o nome. Era Sloan. Sloan, né? Que ele tinha o Torto... não é Tortuguinho, tem outro nome. Era Totalizer. É Tortalizer. Era maneiro, assim. Então, tem... Tinha bons personagens, tinha coisa assim que cativava bastante, assim. Então, eu lembro de muita coisa, assim, legal das coisas, assim. Vocês lembram, assim, antes do campeonato, assim, o que vocês lembram de legal das séries? O vendedor de pintinho. Vendedor de pintinho! Aquele é o melhor personagem, depois do Rokucho. Meu, tem vários episódios legais. Tem episódio que o Metabee perde na praia, né? Que ele perde a perna dele, ele aquela, fica... perna de povo, velho. pode crer. Não é de polvo, não. A perna normal, assim, com uma mega saia. Assim, ele fica mega triste depois. Ele perde pro polvo. É verdade. Depois ele consegue ele uma perna de polvo pra lutar contra ele. Isso. Eu lembro muito, cara, do episódio dos ninjas, né, que eles vão num parque de diversão. Tinha um episódio que é cheio de robô ninja lá, né? Coisa virar o barulho da coisa. O único episódio, assim, que mais me marcou, acho que foi o Takoyaki. Ah, pô, ele era viciado, né, em bolinho de polvo. Inclusive, eu descobri que era bolinho de polvo com Medabots, né? Não, eu não. Era o Ikki gostava. Mas olha, eu posso até estar fazendo uma crítica, acho que meio pesada, e podem discordar de mim. Mas, cara, sabe o Henry? Uhum. Ficava muito na cara que ele era um fantasma renegado. Não, mas essa era a intenção. Era a intenção. Não, calma. E, na boa, sabe o que ele me lembrava? O... Sailor Moon, aquele cara de... O Masked... Mas vai além, Mugar. Você tá sendo limitado aí na sua crítica. Porque isso tudo é influência do Fantasma da Ópera, que é mais clássico. Né? É um elemento, coisa. Tanto que ele se chamava de Fantasma Ladrão, se eu não me engano. Sim. porque ele era um fantasma e ladrão, olha só. Não, eu achava legal assim, eu não sei como é na versão original, mas a mudança de voz, que acho que até chega a ser outro dublador, quando ele tá como fantasma ladrão, ficou da hora, deu um... Porque é uma voz mó de ladrão mesmo, mas, mano, ele, você vê que é ele, pelo jeito atrapalhado de ser e tudo. É possível descrever uma das mais raras, mais poderosas medalhas que o mundo já viu? Acho que não. Quem é você? Sou conhecido como Fantasma Renegado, ladrão mundialmente famoso. Obrigado pela medalha rara, seus otários. Essa gracinha é tão quente que sai fumaça. Não, no segundo episódio dá pra ver que é ele quando ele captura o Metabee com uma melancia, velho. Não. Fica muito na cara que é ele. Agora, o outro lance da série que é pra mim é destaque é a versão, né, da Equipe Rocket. Boa, mais uma menção Pokémon. Mais uma menção Pokémon. Os robôs de borracha. Que, meu, querendo ou não, primeiro, que roupa é aquela, velho? Lycra. Lycra, é Lycra. É muito estranho, né, cara? Latex nu e cru, sei lá, velho. E tipo assim, eles são muito comédia, velho. Porque a figura deles já é engraçada em si. Velho, aquele grupo, não tem como você não achar engraçado. Roupinha de Lycra e chupetinha, né? Chupetinha, não, a chupetinha. Primeiro que, tipo, eles andavam sempre em gangue, né, velho? Sempre saindo mesmo no buraco. A gangue dos robôs de porra. Só não vinha no balão do Miau. Quer dizer, do Meda Miau. É. Meda Miau. Ó, o Miau tinha uma medalha, querendo ou não. Ele tinha... É verdade! Medalha, velho! Ah, mas era legal, assim, o começo da história era o Ike descobrindo as coisas, né, fazendo esse lance da amizade com o Metabee, né, eles tinham, que ser amigos, né, porque afinal, tudo anime, assim, voltado para esse público infantil tem que deixar em evidência a amizade, né, pra você aprender a amar o mundo, porque o mundo é um lugar difícil. Mas quem não tem amigos é foda. Nesse lance de amizade, você vê a evolução da amizade dos dois, mas mesmo assim, você vê que o Metabee não perde a arrogância dele, velho. Ele continua a se achar, ele tipo, ele, aquele cara, ele é maloqueiro, ele, o Metabee é mano, velho. Manobi. Você vê a valorização da amizade pode ser também, tipo... É uma forma de vender mais também os produtos dele. Tipo, faça mais amiguinhos pra jogar com eles os nossos jogos. Não, outro lance. Aí, mas aí que você vê a lição, até a ligação da amizade deles, que eu lembrei agora. Você vê que eles têm literalmente aquela amizade de colega de escola. Porque, tipo, o Metabee tira sarro do Ikki. E o Ikki também tira sarro do Metabee. Tem várias cenas que o Ikki se ferra por alguma coisa e o Metabee se racha de dar risada aloprando o Ikki. É, sim, ele era muito folgado, velho. É muito folgado. E o ruim é que não dá nem pra dar tapa, velho, porque é de metal. Né? Falando em metal. Eu tava tentando te salvar dos metaleiros. Desculpas, desculpas. Você não me salvou. Foi o Metabee. Ele fez todo o trabalho. Até parece. Eu controlei ele perfeitamente. Não fiz nada de errado. Falando em metal, assim, só lembrando aqui também. Uma curiosidade aí que o Odds me lembrou aí falando metal. É, o nome Metabee, né? Ele vem, na verdade, do significado de besouro de metal, né? Seria ficando Metal Beetle, né? É, o próprio Kabuto é o modelo dele, né? Aquele besouro, né? Que tem o Kabuto maior e tal. O Kuaga, que é o do Rokusha, é outro tipo de besouro também, entendeu? Isso é meio fácil, assim. Você vê o Sumilidon era baseado em Tigre Dente de Sabre. Tinha muito, assim, segredo de criatividade. Você olhava e ficava meio na cara, o que é o quê? Mas tinha muita coisa legal, assim. E o começo da série, assim, o plot, acho que a primeira temporada acaba com o Rokusha, né? É. Aparecendo, né? Ele já tá... Já acho que ele já aparece em alguns episódios. Acho que ele apareceu no 10, se não me engano. Não lembro direito. E depois de um tempo, assim, tem um plano, né, do cara lá, o Rokusha, acho que usa a Meda Força pela primeira vez e tal. Que aparece um Medabot gigante. Mostrando como ele é o Giga alguma coisa, né? Pra mostrar como ele é foda. O que acontecia? Ia ter um torneio... Ia ter o torneio Medabot, né? Não, essa não é Meda. Ia ter o torneio Medabot, né, mundial, que já é perto do final da história, né? Eu lembrando, assim, cortando muita coisa aí. E o Ikki, ele não ia se classificar porque acho que ele teve uma luta babaca lá com os robôs de borrachas e eles não iam contar aquela luta. Ah, é, tem um lance assim. Verdade. Se você conta uma vez a batalha contra o Medabot que está lutando, você vai contar uma vitória. Não importa. Aí não parece que... Aí antes, e ele tinha um tempo, mas aí não parece que ele vai realizar uma última luta? Isso. Que aí até ele ia ter uma última luta, só não, que aí acho que os robôs de borracha fazem alguma coisa com a família dele, alguma coisa assim. Vocês lembram? Eu lembro que ele sequestra a família dele, a mãe dele. Vocês lembram então? Eles sequestram, aí os sequestradores da mãe dele ficam mó amigo da mãe dele. Assim, tipo, não, porque a mãe dele faz comida. Ah, pode crer, ela faz aí eles ficam mega, eles ficam tristes depois de ter sequestrado ela e tal, é mó zoado. Se você analisar, você pode, se vocês lembram, a mãe do Rick tratava o Metabi, mano, mas de um jeito que ela não tratava o Rick, velho. O Metabi amava a mãe dele. É. Ele tratava o Metabi como se fosse o primogênito dela, filhinho querido. Não é? E o Rick ficava puto, velho, com isso. Mas aí ele tem essa classificação aí na coisa. E aí vai ter o Meta Torneio também, que é outra coisa importante. Que a gente... Não sei se vocês... Eu acho que é a parte que eu mais lembro, porque é a parte que aconteceu por último ano. E aí ia ter o campeonato mundial, assim, tinha vários representantes de países, né? Vocês lembram? E aí a gente... Eu acho que teve um plotzinho antes de mostrar a antiga equipe do Japão, que era o Henry mais dois, lembra? Henry mais dois. Não, era o Henry e tinha mais duas pessoas, porra. O Henry era o cara. Era o Henry e mais dois, inclusive, né? Inclusive. Ah, tá. Isso. Inclusive no ranking, o primeiro do ranking do Japão atual era o Medalha Lutador Espacial X. Nossa. Vocês lembram? É, pode crer, velho. Que era o cara com exatamente a mesma máscara do Fantasma Vingador. Nossa, só que dourada. Então ninguém conseguia reconhecer. Mano, como consegue, né, velho? O cara conseguia fazer, tipo, papel de duas pessoas, tá ligado? De e ainda vendia Medabot na loja. Mascaradas, e era igual a ele. Ninguém descobriu. E ainda tinha tempo pra vender Medabot no... Ninguém reconhece ele, ele pode colocar uma máscara e ninguém reconhece ele. Pô. Mano, como esses personagens de ficção são burros, né, velho? Puta que pariu. Importante a gente saber ignorar, né? Então, e aí tem outras tretas aí no Campeonato Mundial, a gente vê outras equipes, assim, é o que eu lembro, basicamente. Eu lembro da equipe do México, que tinha todos os robôs tinham sombreiro, sabe? As coisas. Sombreiro, lembro também. Medabots, meu, mexe muito com o estereótipo, mas é pesado, assim. Se tivesse pesado, a equipe do Brasil... Isso porque é pra criança. Se tivesse a equipe do Brasil, todos iam lutar capoeira, né? Não, iam ser jogadores de futebol. Ah, é? Mas é feia a coisa. Mas, voltando aí a Medabots. Tinha várias coisas, várias aventuras. Sim, eu lembro muita coisa do Ike reclamando, né, dos personagens. Não sei se vale a pena aqui, acho que os personagens a gente lembra assim também, a gente lembrou eles assim. Tinha muita coisa legal aí no Medabots, né? Era uma linha assim, que coisa. Tinha, era assim, uma coisa que eu achava muito legal e muito interessante dele era a forma que eles trabalharam os próprios Medabots. Você vê que tinha todo um trabalho, tipo, você vê que os Medabots, ele tem o esqueleto interno dele, que é um meio que padrão. Exato. Aí cada Medabot se diferencia pela carenagem, né, que é a armadura dele. Vem o padrão, né, o esqueleto, aí o que diferencia ele são as Medapeças e a medalha. Isso. Sim, isso. Pode crer, pode então, crer. É, tipo, esses lances é muito legal do próprio anime, que é uma coisa que você vê, assim... Que te traz, entre aspas, né, uma veracidade, que não tem como ter veracidade num troço daquele. Mas até que era algo pra quem era mais velho e que, tipo, pô, a gente com 15 anos, a gente é viciado em tecnologia já. A gente já, pra quem já? Curte, já começa... eu com 15 anos, mano, eu já era viciado em tecnologia. Ah, mas você é um robô, eu, pô. Anos, eu... Desculpa, eu não tenho 15 ainda. Desculpa. Porra. Mas, tipo assim, querendo... Ai, cara. Bullying. Ai, mal, prossiga, prossiga. Eu esqueço que você ainda é um jovem mancebo. Mancebo. Foda. Ai, ai. Vamos parar com essa vida de ninguém, humano. Véio. Tá fácil pra mim. Fácil pra ninguém. Meu, tinha muita coisa assim legal no Medabots. Vale até depois dar uma estudada. Eu vou ver se eu posto, coloco aí alguns links depois na postagem aí. Porque eu lembro que as medalhas iam de A a Z, sabe? Cada letra era alguma coisa. Eu lembro também das combinações de peças, assim, que tornavam ele mais forte, sabe? Tinha muita coisa se você... legal. Não, e zoada. Era totalmente estratégico, né? Tipo, dependendo do Medabots, você tinha que usar determinada peça que era mais eficiente contra aquele tipo de Medabot, contra a técnica que ele usava. Por isso que eu também, se fosse pra ser um meta lutador, as minhas peças seriam força, força, força, força, força, força, força e força. Bater, bater, bater, bater, bater, bater. Você andar, cair no buraco e ficar lá, né? O resto da sua vida. É. Aí se você pegava um metabot de agilidade, você não conseguia acertar um ataque e ia tomando um monte. Ele ia girar. Enfim. E é por isso que o Mugi não joga jogo de luta. Né? Exatamente. Só toma cara. Mas então... personagens do Mugi, né? Zangief, Shang. O Hagar, né, velho? Hagar. Hagar, é. É o cara da porra. Eu acho que também vale a pena também deixar uma mençãozinha honrosa aí também pros jogos, cara. Honrosa, rosa, bacana. Menção honrosa esse guidadinho aos jogos, né? Porque os jogos também tinham bastante coisa. Os de Game Boy original, eu até tentei jogar, mas como eu era bastante novo e não sabia japonês, eu ficava muito puto, velho. Porque eu não conseguia avançar naquele jogo. Porque é um RPG japonês. Ah, não, é questão mais de curiosidade, né, velho? Porque querendo ou não, é embaçado, né? É que nem uma vez eu fui jogar o RPG do Beyblade, cara. Puta, eu não conseguia jogar, velho. É muito difícil. Eu amava, tipo, as batalhas, mas eu não conseguia avançar o jogo. Porque, pô, tinha muito pouca idade naquela época. Eu tinha que era da hora. Agora o. Agora o de Game Boy Advance, velho. Puta que pariu, velho. Eu abri o meu mundo em Medabots ali, cara. Eu acho cara, que o que mais porque... fez sucesso mesmo é o elemento principal aí dos Medabots, pelo menos acho que aqui pra gente aqui, que marcou muito, é o de Game Boy Advance mesmo. Que esse, nossa, velho. Melhor jogo ever de Game Boy Advance. Esse era legal mesmo, porque você pegava o seu Medabot e ia passando o tempo assim, você trocava as peças, você realmente jogava assim o Medabot do jeito que era pra ser, né? É, você literalmente vivia, né? Aqui, ó, eu peguei um link aqui, que tem até vocês dão uma. Tem um link, ele é interessante, que ele tem uma. Mostra algumas medalhas e tem uma lista com os 87 Medabots. E vai estar aí na postagem. Isso, só que assim, não tem imagem dos Medabots, mas é legal que tem o nome do Medabot e o seu número e nome de série, mano. Isso que é da hora. É algo. Outra coisa que aconteceu aqui no Brasil: teve um mangá aqui no Brasil, mas não deu muito certo. Ele foi lançado pela Abril. O primeiro mangá que eu comprei na minha vida foi de Medabots, velho. Eu não lembro do mangá porque eu não tinha, mas eu não tenho certeza se era tão parecido assim a história, se não era coisa. Eu nunca li o mangá. Sucesso tremendo, cara. Que tinha uma revista do Medabots, assim, revista mesmo, assim, de curiosidades, essas coisas. Álbum de figurinhas, não se esqueça de álbum de figurinhas. Eu comprei até 4. Isso, tinha álbum de figurinhas. Assim, a gente não dá pra saber muito bem, eu não sei, pelo menos que a gente não tem essa vivência, eu não sei se vocês acharam em algum site, qual foi a repercussão de Medabots no Japão em si, né? Isso. Se foi algo muito grande ou alguma coisa, mas que é normal acontecer de várias coisas, que às vezes até nem faz sucesso na Terra Natal, fazer um sucesso estrondoso aqui no Brasil. Que às vezes é algo que o formato não agrada tanto o pessoal, sei, ao qual ele foi feito, e agrada a gente. Eu acho que pelo número de jogos que teve, acho que fez bastante sucesso. É, se for levar em consideração... Eu a gente gosta, né? Tem jogo até hoje, tem jogo no eShop aí do 3DS. Não, sabe, 3DS agora é um jogo de Medabots. Então é, tipo, tem uma mega franquia aí, então deve dar dinheiro ainda. Que de amor à franquia eles não fazem. Eu ainda espero eles lançarem ainda os robôs que possam ser usados realmente para bater. Ah, sim. Mas falando de Medabots, eu fiquei muito chateado, cara. Eu fui ganhar meu único bonequinho de Medabots que eu tive, bem no final mesmo, assim, da época do Medabots, assim, que eu ganhei. Eu até nem tenho mais ele, assim, foi um sumilidon, óbvio. Primeiro ele e chuta um Budas. E eu ganhei e ele era maneirinho, assim, o boneco do Medabots. Porque ele realmente soltava as peças e você conseguia encaixar com os outros, assim. Se precisasse que trocar. Caralho! Isso é legal. É o esquema que você faz mais ou menos como... Eram os cavaleiros, só que... O legal é que a intenção do Medabots é essa mesmo, né? Você poder variar. Trocar, né? Variar. É o segredo dele, assim. Era legal demais. Tinha um, assim. Então. Mas um amigo tinha outro, então... Ah, então beleza. Meu, era muito legal, assim, tinha várias coisas assim. E puxando aí pro meu pessoal aqui, antes de fechar, meu, eu era viciadaço em Medabots, mas viciadaço mesmo, assim, pra você ter ideia, eu desenhei, lançou um pôster aqui, se não me engano era pela Abril até, e no pôster tinha, era uma revista pôster, na verdade, e tinha todos os Medabots da primeira temporada da coisa. E eu desenhei todos, velho, todos, assim. Caraca, uma coisa que eu fazia muito na minha, acho que foi na quarta terceira série que estourou Medabots bastante, quarta, terceira e quinta série. Na quinta série eu já tava inventando Medabots, assim, de tão viciado que eu era, cara. Caralho. O que eu fazia com meus amigos, assim? A gente desenhava os Medabots Porque na época demorou pra sair o brinquedo aqui mesmo. E a gente fazia ele pequenininho, assim, sei lá, o tamanho de... Devia ter desenhava uns... e pelo desenho vocês iam lutando. Não, é, então, peraí, então eles tinham uns 10 centímetros, assim. Então, a gente importava, reforçava com durex, assim, o formato, assim, pra ele não rasgar fácil, né? Isso a gente aprendeu na raça que eles rasgavam. E depois de reforçar com durex, o que eu fazia? Eles eram separados em cabeça e tronco, né? Os dois braços e a perna. Então, o que eu fazia? Caralho, velho. Não, faz um desse depois, cara. Eu quero entender como que vocês faziam isso, eu, né? Eu vou ver se meus dotes de desenho ainda funcionam. Eu acho que não. E vou mostrar o esquema todo. E assim, o que a gente fazia? A gente fazia ele depois recortava, né? Tirava os braços, as pernas, as coisas. E usava uma tirinha de durex. Sabe quando você pega o durex e dobra ele? Que ele fica, ele tipo, fica dupla face? Uhum. Tipo, você pega o durex e dobra. Então eu colocava um embaixo na perna e dois no braço, assim. Então o corpo ele ficava com três tiras de durex, uma em cada braço, coisa. Que aí você conseguia trocar as peças dos bonecos. Caralho, velho. Cara, foi uma boa infância, meu grau. Meu, era viciado, cara. Eu tinha uma caixa de sapato, cara, cheio de desenho. Meu, imagina um negocinho devia ter uns 10 centímetros, cara. Então imagina encher uma caixa de sapato de Medabots, velho. O Rods. Desenhado em papel. O Rods tinha que ser apresentador daquele programa Art Attack do Disney Channel, velho. Meda Art Attack. Caralho, eu já fiz muito desenho, assim, porque eu era vidrado, cara. Eu ficava bravo que às vezes não chegava as coisas aqui, então eu fazia com meus amigos mesmo. A gente mandava bala, cara. Desenhando. Acho que talvez assim. Assim, se eu aparecer em algum cast aí de brinquedos, de alguma coisa, eu até explico direitinho. Mas eu vou mandar eu vou mandar na postagem. Nossa, o esquema, mano, tático aí do Medabot. É tipo eu quando não chegava as cartas do Yu-Gi-Oh! Não, eu mesmo fazia as cartas de Yu-Gi-Oh! Né? Muito. Eu inventei uma revistinha de Medabots também, fiz 4 edições. Eu acho que eu até tenho elas aqui. Caraca, velho. Eu vou procurar também e deixar na postagem se eu achar aqui. Vocês verem como o Medabots foi um desenho poderoso. Eu acho que o Rods... Então, eu era um Meda Fag, né? Que o pessoal é da Mac e eu era com o Meda. Eu devia ter mudado minha apresentação. Eu sou o Rods, Mac é o caralho. O negócio é Meda. Mas e vocês aí, pra fechar? O que vocês tinham aí de vínculo? Agora já estraguei toda a graça, né? Já, porque já. Eu não tenho nada, pô. Mas... Olha, comparado a você, o que eu tenho, assim, de falar que Medabots, o anime foi muito legal, mas eu acho que... A minha capacidade de entender o mundo de Medabots mais amplamente e virar um fã da série, assim, foi com videogame, né? Com Game Boy Advance. Ah, certo. Com um jogo de Game Boy Advance que, cara, foi um bom vício pra mim. Foi umas boas... Na época eu não era tão jogador, tipo, de perder horas e horas. Eu acho que foi umas 60 horas, vai... da minha vida ali jogando, que foi muito bom ter jogado aquilo, e deu pra entender que realmente no anime tinha muitas coisas bem parecidas com a parte do videogame, né? Ah, certo. Pô, muito bom aí. E aí, mais alguém? Não, o meu também, assim, foi basicamente com anime. O jogo, sinceramente, eu tive contato só bom tempo depois, alguns anos atrás, agora poucos anos atrás, com... Emulador, né? Uhum. Emuladores, uhum. Até no próprio PSP que eu jogo ele no emulador. E... Só que é tipo assim, o que me marcou mesmo foi o anime, o mundo, isso, assim, que eu vivenciei pelo anime. Você pirava, né, cara? Algo... Molecão, não, você vê tudo isso acontecendo. Não, nossa, pra mim era o máximo, tipo assim, e era algo que sempre me deu vontade de experimentar, tipo, querer ver mais. Eu sempre quis, pô, eu quero mais coisa de Medabots. Quando, tipo, o desenho parou de passar e tal, eu senti falta. Eu falei, pô, eu queria que tivesse explorado mais o mundo, que tivesse saído mais coisas. Daí, tipo, daí pô, saiu a segunda temporada e falou, eu não quero mais, não. É, né? Eu não quero mais o anime. A gente não vai falar mesmo da segunda temporada, né? Não. Não. Não, a segunda temporada, ela não existe. Ela é um acontecimento em um universo paralelo por algum rupto no tempo e espaço, a gente acabou tendo contato. Como diria o cara da minha ordem lá, isso não existe. Não mas é porque assim... Forçadamente. No Japão, teve a primeira temporada separada, totalmente separada da segunda. Porque isso. A segunda é uma outra versão do Medabots. É uma bosta. Aí, aqui... Exato. Só que aqui no Brasil, eles lançaram logo em seguida, como se fosse uma continuação. É, eu acho que talvez na TV aberta, porque na Fox Kids demorou pra passar. Eu assisti muita reprise de Medabots depois. Eu assisti na Fox Kids, na TV Globinho e depois na Jetix. Mas a segunda temporada tem cara de continuações, é porque ele fala que ganhou o campeonato mesmo ele não ganhando. Isso. Bom, o que eu tenho a falar de Medabots coisa. É que eu gostava de Medabots. Ah, legal. Da hora. Acho que é por isso que você é bom, isso é bom. Sucinto, né? Sucinto. Mas é isso aí, galera, assim, meu, eu tenho muita história com Medabots mesmo, assim, eu desenhei em caixa, eu fiz esquemas com papel, assim, pra guardar meus Medabots. Nossa, é muita, muita meda coisa, assim, pra mim. Meda esquemas. Mas finalizando aí, galera, Medabots foi meda legal. Meda bacana, legal. Meda divertido. E todo mundo aqui é unânime, né? Que fez parte legal da nossa infância. Assim, é uma memória feliz. De hoje. E a gente espalha isso de novo aqui. Depois vale talvez a pena dar uma consultada no que saiu hoje, coisa. Mas a gente não queria fazer um episódio tão técnico, né? A gente queria pegar esse sentimento, assim, de nostalgia. Meda sentimento. Meda nostalgia. Meda nostalgia. E fechar. Mas é isso aí, galera. Então eu queria agradecer ao Dylan, nosso meda convidado aí, né? E vai aparecer mais vezes, né? Em outros isso. podcasts que a gente tem. Embora ele, como a gente devia agradecer ele, porque ele tá sempre nas vinhetas, né? Então... É, ele é, ele e outra, eu não tem como, eu sempre tô no cast. Depois você manda pra ele. Depois você manda a conta pro Mug, tá, Dylan? Eu? A meda conta. Mas é a isso meda... aí, Dylan, brigadão mesmo, assim. Rir é legal, né, cara? Lembrar também é muito divertido. E é isso aí, cara. Assim que surgiu a oportunidade aí de tempo e tal, você parece assim que vai ser meda divertido. Opa, precisando aí. E a galera aí que tá ouvindo a gente, comenta e manda e-mail isso. sobre sua experiência Deixa com meda seus meda comentários, seus meda e-mails, meda angústias, meda raiva. Suas medas opiniões. Não, as meda... meda haters para opiniões o meda de meda. É isso aí, galera. Obrigado aí por mais uma semana. Esse foi o Projeto X de Medabot. E um meda abraço. Falou. Falou. Falou. Falou. Mais Medabots, mais força. Ah, moleque. Kill Roy! começando mais um Caixa de Entrada, pessoal. Aê! Hoje estou de volta pro Espírito Santo e Sage está comigo. Uhum, depois de merecidas férias, descanso de fim de ano. Mas enfim, valeu aí, pessoal, pelos downloads aí no podcast de Tolkien, no podcast de Fim do Mundo, pessoal. Valeu muito. E aqui estamos nós, depois, em um novo ano, renovados para projeto X de 2013. É isso aí, Sage? Pô, número 13, mano. Porra, que belo jeito de começar o ano. Bem, então, antes de mais nada, feliz ano novo, cambada! E também um feliz ano novo para os nossos queridos parceiros! É, o pessoal do Dollar Cash. Da Anypari, que entrou o ano novo com um novo layout. Pessoal da Otaku Company. Pessoal do Leg Cash. Ota Crazy. Mini Clouds, onde nós hospedamos os nossos podcasts. Tem o pessoal do Level 1. Também temos o pessoal do Omega Cash. E aliás, confiram o Omega 643 com minha presença e presença do Nerd Master do Paranerdia. Bem, fora isso, pessoal, a gente tem mais uns recados fora parceiros, né? Que são os nossos recados. E o que acontece? A gente já tá com um projeto aí, não é Projeto X, aliás, é um outro projeto, que é o projeto para um encontrão. A gente ainda não tem nada feito, mas esperem aí que a gente vai formar um encontrão do pessoal do Projeto X e ouvintes e afim para o carnaval. Porque, afinal, nerd é nerd e não curte carnaval, então vamos não curtir o carnaval juntos. Pô, é verdade. Durante esse tempo que também a gente tava aí de férias, a gente teve alguns lançamentos de matéria, né, Sage? Sim, é verdade. A última matéria que lancei antes do fim do ano é a Retrospectiva 2012. Só pra relembrar algumas coisas importantes, né? E também tivemos uma grande matéria do Cabeça, nosso grande Lucas Reichan, como a gente gosta de chamá-lo. É, o Cabeça mostrando o seu mimimi com os filmes da Marvel, pelo visto. Então, né? vocês leiam a coluna e critiquem da forma que quiserem criticar, tá? É a coluna de Marvel Studios, Fórmula Perfeita ou Bomba Relógio. Então, agora vamos para os e-mails? Começando com o e-mail do Trialnote. Olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus, ou como sou conhecido nas internets, Trialnote. É Trionaut? Trionaut? Trinoaut? Eu também não sei. Explica aí como é sua pronúncia, porque o povo aqui tá perdido, viu? Bem, então vamos lá. Ele escreve aqui, comentando brevemente sobre a Hora da Aventura. Ele se passa em um mundo pós-apocalíptico. É o que ele nos faz crer. Existem vários indícios disso, como, por exemplo, o personagem principal, que se chama Finn the Human, sendo ele o único humano daquele universo. Ou um episódio onde os dois protagonistas acham uma metrópole inteira submersa no oceano. Comentando sobre essa edição, curti o podcast, mesmo o tema não me interessando muito. Pessoas morrem e o mundo acaba para elas. A todo momento. Por que se importar com esses assuntos? Apenas citando alguns filmes importantes sobre o fim do mundo que não foram comentados. Guerra dos Mundos, abre aspas, Mugi falando. É uma merda, fecha aspas. Pera aí, é uma merda o filme do Tom Cruise, pera aí. Porque o livro é bom, porra, não, nem vem. Voltando ao e-mail. Onde uma invasão alien acaba com o mundo. E Matrix, onde o mundo já está acabado. Porém, ninguém sabe. Mistérios. É isso aí, pessoal. Esperando os podcasts sobre Ace Attorney e Homestuck. Não sei e acho bem possível que não conheço. Mas fica a divulgação aqui da webcomic. Uma dica pro Trionaut. A Adri já escreveu uma matéria sobre Homestuck. É só você ir lá e procurar. A gente põe até o link da postagem aqui no cast. Ele termina com uma observação. Fim do ano igual Maurice Kingdom, ressaltando aqui que Guerra dos Mundos é um filme muito ruim. Ninguém leu o livro que tava no cast. Falei, você leu o livro? Já li. É bom? Claro que é bom. O problema é essa adaptação atual que fizeram aí, né? Boa. Next email. O próximo e-mail é do Gustavo de Andrade. E ele já começa assim, ó. Mugiwara. Oi, Valdinho. Eita. Que intimidade é essa? Pô, Gustavo. E Valdinho, mano? Que coisa. Enfim, continuando, né? Formulei uma teoria sobre o fim de One Piece. Ah, não, pô. Não estou acompanhando. Acho que parei no segundo volume do mangá. Interrupção! Como você quer formular uma teoria sobre o fim de um mangá? Já tem mais de 70 volumes, sendo que você tá no volume 2! Bom, minha teoria é... E se One Piece estiver no fundo do mar? E talvez seja por isso que quem come uma Akuma no Mi não consegue nadar. E aí, Valdo, o que achou? Coisa mais divasada do universo, cara! Pera aí, e se quem chegou lá no fundo ali, no One Piece ali perto, é um tritão, um homem-peixe? E aí? Um tritão, ou é o Shanks, que é extremamente foda e não tem um Akuma no Mi, cara. Pois é, ou se ele tem um submarino, pô. E aí? Nossa. Faz sentido essa teoria. Pra mim, a teoria de One Piece é que One Piece é feito num mundo pós-apocalíptico, em que tinha as calotas polares e derreteu tudo, aí elevou o nível do oceano. Ele termina com... E aí, Valdo, o que achou? Eu achei que, assim, você tem que ler mais One Piece, velho. Eu só digo isso. Cara, eu quero saber, a gente lançou o cast de fim do mundo, a gente tá lançando o cast de Medabots, que tem a ver com One Piece, pô. Próximo e-mail do Marcelo Valentim. Esse sim, ele tá falando mais decentemente aí de algumas coisas. Brincadeira, pai. Estou adorando o trabalho de vocês, já sou um fã das antigas e fiquei muito animado com a ideia do novo podcast. Já escutei quase todos, estão muito bons. Só falem pro Mug largar de ser fanboy, se isso for possível. RS, RS. Não, não é possível, não. Não é possível. Adorei o podcast de Fuck Tolkien, a qual não conhecia. E fiquei animado para ler Hobbit antes mesmo de ver o filme. Eu também. Adorei também o de Working. Ai, alguém pegou a minha piada. Que eu estou ainda bem, graças a Deus. E ele cita que Working é um dos animes preferidos dele. Ele continua dizendo que a gente está de parabéns. Então ele manda um abraço pro Rods. E o Rods te manda um abraço também, tenho certeza. E ele pede por um podcast de Full Metal, o anime preferido dele. Olha que a galera tá empolgada. Eu acho que vai sair um... Ele pede um podcast de Robin também. Seria um menino prodígio? Embora ele prefere o Lanterna Verde. E ele deu uma dica aqui do podcast da semana, que seria sobre Beatles, ou um cast sobre o Soap, meu personagem favorito de OP. Mas, infelizmente, não foi nem de Beatles, nem sobre o Soap. Foi um cast sobre Metabots. A última dica dele, né, direto do Google, o filme brasileiro, Besouro, Nasce um Herói. Olha que eu já ouvi falar desse filme, hein? Eu vi e quase assisti. Eu não assisti, não sei porquê. Bem, e como a gente já tinha falado, né, a dica da semana passada, Besouro Fênix Borracha, que realmente, se você parar pra pensar, cai muito em Usopp, cara. Pera aí, borracha? Ó, borracha é o elástico do Kawagata, né? Do estilingue dele. Besouro por causa de Kabuto. E, finalmente, a Fênix pelo ataque. Tem que ter muita imaginação pra pensar nisso, verdade. Mas não é, é Medabots. Medabots, Besouro, por causa da medalha dele. Fênix é o Ikki, que é o nome do protagonista, o Meda Lutador do Medabee. E borracha por robô de borracha, pelo amor de Deus. Que é uma cópia da Keep Rocket. E... para finalizar essa caixa de entrada, vamos deixar a dica do cast da semana que vem, que é um podcast hilário, tá? Vocês têm que ver esse cast, que eu mesmo não me lembro. Olha que você gravou, hein, pô. Exatamente, eu não lembro as piadas, eu vou estar escutando e rindo porque eu não lembro. Então fiquem aí com a dica, que é Paralamas, Leblon e Cara Legal. A dica tá fácil, hein? Olha que tá fácil. Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima semana, falou! Enorme, Digimon já tava no cinema, época que saiu Medabots aqui, já nem sei qual fase. Acho que tava no Tamers, tava no Tamers. No Tamers. Então já tava quero no Tamers. Quero ser o maior de todos. Tá, não, deixa Tamers, porque Tamers, é de Digimon. Ok. Aqui é assim, e... tem que frear o Mug. Não, já, você acha que eu não conheço o Mug. Uhum. É complicado. Porra, Mug. Então, aí esse lance dessa temática robô, esse lance que era novidade e tal, e era divertido. O grau de comédia também do anime. Certo. Só antes de fechar o cast, daí vai pros extras, que eu lembrei agora, assim, porque eu desenhava Medabots, cara, e uma vez eu passei uma situação engraçada até, porque um cara manezinho, assim, da minha sala, ele... Era na quinta série isso, eu lembrei agora, assim, ó. Explosão de nostalgia. E aí eu cheguei em casa, na quinta série eu já tava inventando os meus Medabots, então eu tinha os meus inventados, porque perdeu a graça de desenhar os que já existiam. E aí eu cheguei em casa e eu tinha desenhado 10, eu lembro até hoje, que eu falei que 10 é um número maneiro. E aí eu cheguei em casa e eu só tava com 5 no meu estojo de Medabots. E aí eu fiquei mega preocupado e tal. Aí no outro dia eu descobri não, que era... Não, você não ficou mega preocupado, você ficou mega preocupado. Ah, eu fiquei mega preocupado e tal. E aí no outro dia eu fui ver que era o cara da minha sala, que ele pegou meus cinco Medabots e ele queria uma bolacha, porque ele achou fingindo que achou, tipo, sabe? Tipo, sequestrou seus Medabots samaritano. E estava pedindo resgate. É, então. Você viu o valor que tinha, né? O Rod olhou pra ele, velho, e olhou pra ele, imaginou ele com aquela roupa da gangue de borracha. Mas aí eu não liguei muito, não, porque foi uma só bolacha, ele cuidou. Esse cara, inclusive, quando eu ia no intervalo da escola, eu levava uma garrafinha com suco e eu deixava a garrafa com suco com ele. Porque eu gostava de correr. Falava, você toma uma bolacha e você cuida da minha garrafa com suco pra eu correr. Ah, ele era um gordinho obeso, né, cara? Caraca, velho, que porra é essa, mano? Era um bro lá na minha sala. Era por uma bolacha, não, tipo. Com bolacha, velho. Esse maluco hoje em dia, o cara deve chegar pra ele assim, tipo, arrumar um emprego. O cara, mano, eu te dou o dinheiro do busão, mas um pacote de bolacha. Ele, opa, aceito. Ah, meu, mas você pega lanche de colégio e lanche de uma bolacha, cara, a diferença. Mas que bolacha que é? Que bolacha que é? Ah, essa era uma bolachinha genérica. Nossa, bono, mano, sei lá. Muito barato, se fosse uma traquinha. É, então. Se fosse bolo, se fosse traquina. Mas é isso aí, assim. A versão tunada do Meta. Não, não. Na verdade. Na verdade tinha tipo 2 mega chifres pra fazer um mega raio da mega força. Meda raios. Meda chifre. Meda raio, meda bot. Meda é, tipo, o Meta. Meu Deus, que era o Meta, velho. E o outro era o Newbie. Que caralho. Caralho, por que eu não tinha um desse? Vou clobar com a minha mãe, por que ela nunca me deu um desse? Ah, é isso, volta no futuro, Fejo. Mas era maneiro, ele era pequenininho, futuro. Assim. Né? Volta no futuro. Volta. Como assim, mano? Tá certinho, olha, tá, isso aí. Volta no futuro, acho que é isso. Só porque eu pensei que não ia ter erro nesse cast.